mas ela faz parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Seja muito bem-vinda, Terezinha, um abração para você. Se você está chegando num lugar onde só tem gente boa. Ele já foi, mas o sucesso ficou, né? Vando, Fogo e Paixão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Você é a luz, a estrela e o luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, nunca meu não. Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão. Pra cima, galera! Oi. Você é a luz, a estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, no caminho não. Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Segura a preta, Gil. Preta. Você é luz, você é luz, a estrela e lua, e lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão. E diria o quê? Vai! Suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Vou deixar pra galera fechinha. Você é luz, você é luz, a estrela e lua, e lua. Manhã do sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Quando louca, me beija na boca, me ama no chão. Oi. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Quando louca, me beija na boca, me ama no chá. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Vando, Fogo e Paixão. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A RDM Música tem um show do tamanho do seu evento. Para qualquer lugar do Brasil, ligue 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, e solicite um orçamento sem compromisso do show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná,

apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa? Nossa, tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros. Aqui mora gente. A sugestão do Mejá. Música nova de Michel Teló, Levemente Alterado. Relaxa aí, que eu tô bem. Vem de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa hoje, eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou, oh, oh, oh, bem. E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô nem não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Hey! E aí, Bruninho Davi? E aí, Michel? Como é que tá, rapaz? Aqui tá meio embaçado, e aí? Tá tudo girando, hein? Vamos lá, vai. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. A noite apenas começou, galera, chega aí, vai, vai. E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá. E tá mas eu tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas eu tô mesmo, não tô levemente alterado. Aqui tá muito bom, velho. Vamos ver a turma cantando, como é que é? E tá tudo girando. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Michel Teló levemente alterado. Agora, o Flavinho não faz só divulgação das grandes estrelas, não. Se você estiver começando e quer ficar conhecido lá em Minas Gerais, que é onde começa o sucesso, é só você entrar em contato com Flávio Bejar. Ligue 61-9981-3601. 61-9981-3601. Daí você vai contratar o Flávio Bejar, que vai fazer uma divulgação do seu trabalho artístico, tá bom? No próximo bloco, Trio Parada Dura de Paulo e Paulino e Luan Santana. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O Raimundo Fortunato de Paracatu, nas Minas Gerais, me mandou um e-mail. Cleiton, eu queria participar desse quadro que você criou, porque tem uma música que marcou a minha vida. Eu morava na roça, escutava seu programa na Rádio Nacional, e agora eu moro aqui na cidade de Paracatu e descobri o seu programa na Boa Vista FM 96,5. O Raimundo Fortunato pediu uma música que fez parte da trilha sonora da vida dele. Trio Parada Dura, Paineira Velha. Música. encontrei a paineira velha abandonada no meu sertão. Foi derrubada há muito tempo pra tirar dela um caixão. E o ranchinho já carcomido desse pó seco se foi testemunha da esperança, e a paineira é a lembrança de um amor que há tempo sombra, paineira velha já fez pousada os boiadeiros. De vossos galhos tem a cruzinha que foi fincada no terreiro. As suas flores também secaram pra muito longe o vento levou. E apesar as suas cascas tão ressecadas, o nome a Deus ainda ligou. O meu destino, paineira velha, é justamente ao seu. Sofremos juntos muita saudade, fiquei no mundo e você morreu. Essa história muito tristonha, paineira velha, nossa dor. O vosso drama foi revelado, choro cantando o seu passado, até o dia que eu também vou. Na trilha sonora da vida do Raimundo Fortunato, lá de Paracatu, nas Minas Gerais, trio Parada Dura, Paineira Velha. Raimundo, essa música fez parte da trilha sonora da minha vida também. É, rapaz, eu era menino, escutei, né? Menino não, rapazote, né? Não tem tanto tempo assim. E o trio Parada Dura, realmente, essa música tomou conta do meu coração na época, né? E são, eles fizeram sucesso demais da conta, só tem música bonita, né? De Paulo e Paulino, ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém me conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazê-la feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. desejo que você encontre quando me perder. Alguém que mende o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. De Paulo e Paulino, ponto final pro meu amigo Arampuã Vaqueiro. Cleiton, nós estamos aqui na escuta do seu programa em Apodi, no Rio Grande do Norte. Arampuã Vaqueiro, o Edson Vaqueiro, Anderson Vaqueiro, o Fashion Boy, feliz ano novo. Ô, Arampuã, um abraço para você, pros seus companheiros aí. Ele me telefonou no dia 8 de janeiro, né? Ele me ligou no dia 8 de janeiro, os programas já estavam gravados, eu tô registrando hoje aqui. Viu? O Arapuã tá sempre ligadinho. Ele me disse que até o dia que ele falou comigo, não tinha chovido ainda lá em Apodi, não, né? Ele falou que na vizinhança toda choveu e lá em Apodi não tinha chovido, não. Tomara que já tenha chegado a chuva por lá, né? O menino brilhante, Luan Santana, Donzela. E vem jantar à luz de velas, com flores da janela, fazendo aquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você apela. Ei, hey! Peraí que eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. É demais, tô sem jeito, eu me perco nessa sua boca. Vem, é uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais. Jantar à luz de vela, com flores da janela, fazendo aquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é a bela. Vem, minha donzela, vem dançar comigo, vem. Peraí que eu tô bem, deixa eu só me acostumar, moça. Oi? É demais, tô sem jeito, eu me perco nessa sua boca. Fica à vontade. É uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais cedo. Jantar à luz de vela, com flores na janela, fazendo aquele jeito com minha. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é a bela. Jantar à luz de velas, com flores na janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo, a minha Cinderela. Já vi. Luan Santana, donzela pra Michele Silva de Agrestina, Pernambuco, que curte o nosso programa pela rádio local e agora chega para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar, perfil número 1, o número 5000. Michele, um beijão para você, seja muito bem-vinda. O perfil está lotado, de vez em quando sai uma pessoa, dá para encaixar outra, né? A fila lá está grande, mas se você não quiser fila, entra no perfil número 2, tem lugar para todo mundo, tá bom? No próximo bloco, eu tenho uma dica de beleza para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, você precisa se cuidar. Da mesma maneira que você rega sua planta, poda, põe adubo para ela ficar bonita, você também tem que se cuidar, né? A natureza lhe deu um rosto bonito, um corpo bonito, mas você precisa cuidar. Por isso é que eu quero dar a você essa informação. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br, e você pode comprar para o seu uso ou se transformar numa revendedora Puro Ômegas pelo Televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. E se disser que ouviu no programa Cleito Aguiar, você ainda ganha R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de beleza que eu tenho para passar para você hoje é uma dica diferente. Eu acabei de dizer que você precisa se cuidar, passar creme, usar um bom shampoo, mas esse trabalho externo tem que ser complementado com o trabalho interno. Então a minha dica de beleza hoje não tem a ver com os produtos de beleza, tem a ver com o seu comportamento, com a sua atitude, com o seu pensamento. Se você desenvolver a alegria interior, a beleza vem de dentro para fora. Não tem creme, não tem produto de beleza que consiga trazer o brilho do olhar de uma pessoa triste. Você precisa se cuidar por fora e por dentro também. Você precisa tirar um tempo para um encontro com você mesmo todos os dias. Você minha amiga, você meu amigo. Você precisa ter tempo para parar, para refletir. Rezar, qualquer que seja a sua religião, ou orar, qualquer que seja a sua religião. Conversar com Deus. Buscar um contato com a natureza. Ficar momentos sozinha para você se conhecer um pouco melhor. Dar um tempo para você. Fazer a sua caminhada diária, ir para a academia, tomar às vezes um banho mais demorado, fazer uma imersão, se você tiver em casa, uma banheira de hidromassagem, se não tiver uma bacia serve, ir para uma chácara de um amigo, ir para um parque perto da sua casa, momentos de enlevo, momentos de namoro com a natureza, momentos de encontro consigo mesmo. Isso é uma dica importante. Você também cuidar da sua beleza interior, isso é que vai fazer os seus olhos brilharem e a sua pele ficar mais bonita ainda. Viu? Então a dica de beleza hoje é isso. Você ter um templo para si mesma, para que você possa realçar a beleza que você consegue usando todos os produtos que a indústria oferece para você. Mas se você não tiver beleza interior, você jamais vai ser aquela mulher bonita que você poderia ser. Então essa é a dica de beleza de hoje. No ano de 1987, Chico Rei e Paraná chegaram ao grande sucesso. Eles explodiram para o Brasil com aquela música do Edelson Moura, Quem Será Seu Outro Amor. E no disco tinha uma canção de minha autoria, que foi a segunda música do disco a fazer mais sucesso, né? E tempos depois eu mesmo gravei essa música. E vou cantar para vocês agora. O avô do João, Cleiton Aguiar, Country Clube Sertão. Ah, se eu fosse um cantor americano, que todo dia no cinema a gente vê, a meninada ficaria ouriçada e eu pintaria nas novelas da TV. Como eu canto as coisas do meu país, o povo diz que o importado é que é bacana. Às vezes curte o mesmo som que eu canto, diz que é bonito só por ser americano. Às vezes curte o mesmo som que eu canto, diz que é bonito só por ser americano. Vejam só que confusão, pra eu poder ser ouvido em meu país, dançar. Pra esnobar, diz que curtiu um country music. Aqui pra nós, isso é moda sertaneja. Eu canto sempre a linguagem do caboclo. Tem muita gente dando fora e não se cala. Tenta enganar pra dizer que é moderno. Enrola a língua, mas não sabe o que fala. Tenta enganar pra dizer que é moderno. Enrola a língua, mas não sabe o que fala. Vejam só que confusão. Pra eu poder ser ouvido em meu país, ter que formar o Country Club Sertão. Pra eu poder ser ouvido em meu país, ter que formar o Country Club Sertão. Cleiton Aguiar, cantor dele do Paraná, Country Club Sertão. Eu ontem toquei uma música do Jorge Mateus no meu programa e eu fiquei pensando, quem me pediu foi uma menina lá de Dom Basílio, na Bahia. Só que ela me disse, eu não falei o nome dela quando eu toquei a música ontem, para não prejudicá-la, embora ela dissesse que eu poderia falar. Mas é o seguinte, ela me disse que escutava o meu programa escondido, porque o pastor não deixava ela ouvir, o pastor da religião dela lá. A religião dela não permite que as pessoas ouçam rádio, assistam televisão. E eu confesso para vocês que eu fiquei chocado com isso, né? Como é que, qual é o mal que tem ouvir um programa igual o meu, que eu tomo o maior cuidado daqui? Vocês observaram que no meu programa eu não toco música de duplo sentido, que fale de palavrão, que desvalorize a mulher, né? Meu programa tem oração todos os dias, meu programa tem informações úteis. E essa menina, uma jovem, bonita, lá de Dom Basílio, na Bahia, escuta meu programa pela Tropicaliente FM. E o pior de tudo é que eu tentei argumentar com ela e ela disse que não, que era feliz desse jeito e que o pastor tinha razão. E eu fico daqui pensando, meu Deus, que religião é essa que tira a liberdade das pessoas? Porque Deus é amor, Deus é liberdade, né? Deus é alegria. Mas fazer o quê? Cada um escolhe o seu caminho, mas eu tinha que manifestar a minha opinião aqui, que com certeza ela está me ouvindo, sabe de quem eu estou falando, né? Por coincidência, ela até xará da minha mulher, e ela sabe de quem eu estou falando. Um grande beijo para você, minha amiga. Será que você é feliz desse jeito? Né? Cada um escolhe o seu caminho, é verdade. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, outra vez. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenha vontade, sem nada perder. Ah, você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um sucesso da Isolda, outra vez. A Lorota. A Lorota boa de hoje é a seguinte: não tem esses black bloc, esses meninos aí que saem encapuçado, com um taco de beisebol na mão, um pedaço de pau, quebrando tudo nessas manifestações? Pois é, um cidadão, diretor de uma multinacional, cheio rico e tudo, né? Chegou em casa e foi mexer no guarda-roupa do filho, achou lá uma máscara dessa e um taco de beisebol e um par de luvas. Ele chamou o menino e falou assim: meu filho, você está envolvido nesse negócio desses black bloc aí? O menino assustou. Antes que o filho respondesse, falou assim: meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Você está certinho. Vocês me convenceram. Eu também vou ser um black bloc, que nem você. Mas pai, você é. Então, inclusive, eu já tomei uma decisão, vou pedir demissão lá do meu cargo. Pai, mas o senhor é diretor de uma multinacional, o senhor ganha uma fortuna. Pois é, mas vocês têm razão. A gente tem que acabar com esse capitalismo. Isso é uma... Esse trem está tudo errado. A injustiça social, nós temos que corrigir isso. Eu já resolvi. Vou pedir demissão e vou sair com você. Você me empresta esse taco aí que eu vou sair quebrando tudo também. Falou: pai, mas você vai perder o emprego? Falou: não, já perdi o emprego. Falou: mas e como é que vai fazer? Falou: não, é simples. Mas como é que não, o senhor vai sustentar? Não, não vou sustentar mais ninguém, não. Agora é o seguinte... Não vamos poder morar mais aqui. Mas nós vamos morar onde? Falei: não, eu vou comprar umas barracas, nós vamos fazer um acampamento em frente à indústria lá. Vamos quebrar tudo e tal. Falei: pai, mas e como é que nós vamos viver? Falei: não, nós vamos viver lutando contra o capitalismo. Mas pai, e a minha mesada, o meu carro, a minha viagem? É desse jeitinho, né? É pimenta no dos outros, é refresco. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, eu não conheço uma maneira diferente de você ter uma vida boa. Ou você é filho de pai rico, ou então você tem que trabalhar, né? Eu, pelo menos, trabalho desde os 10 anos de idade que eu trabalho. Trabalho todos os dias. Tenho uma vida muito confortável. Consegui dar uma vida boa para os meus filhos. Mas eu trabalho todos os dias, até hoje, 14, 15 horas por dia. Eu estou dizendo isso para você porque às vezes você fica reclamando aí, fica esperando alguém te arranjar um emprego. Mas você tem a possibilidade de você construir a sua vida com a sua própria inteligência, com suas próprias mãos. Por exemplo, uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro: você pode ser um revendedor Oport Jeans. Você comprar e revender calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Todo mundo precisa de roupa, ninguém pode sair pelado na rua, né? E você compra direto da fábrica, coloca 100% em cima e ainda vai vender mais barato que a concorrência, porque a Oport Jeans não perde em qualidade e preço para nenhuma concorrente. É uma grande oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros, até para quem tem família grande, vale muito a pena. Entre em contato com o telefone 61 9981 3601, da Vivo, ou 61 8143 8802, 81438802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos, como eu comecei, e logo logo você vai ter a sua própria loja, né? E sendo um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, hoje tem muita gente fazendo aniversário, a Pamela Duarte, Adriana Regina Nunes, Anderson Luiz de Resende, a minha amiga Sara Pena aqui de Brasília, o Tiago dos Santos, Sione Rabeiro, Marcondes Borges, Helena Rezende, Cristiano Monteiro, Simone Nunes, Hélio Rodrigues Ramos, Carlos Torreão, Odaíra Guiar, Carlinhos Santos, Leopoldina Pocidoni e a minha irmãzinha caçulinha, a Denise Alves Aguiar. Parabéns, muita paz, muita luz, muita saúde para todos vocês. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira trazer o Salmo 146, A Fraqueza do Homem. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 146. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam ao pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Olha, se você quiser ter essa maravilha desse Salmo da Márcia Ferreira, o Salmo 146, A Fraqueza dos Homens, do Homem, e mais 29 salmos por apenas R$15, aí já está inclusa, inclusive, a remessa do correio, é só você mandar um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Você manda seu nome e endereço completos. A equipe da Marcinha vai mandar o CD para sua residência, para o seu local de trabalho, para o seu endereço, né? Quando você receber pelo correio, você vai até uma loja de loteria e efetua o depósito numa conta que vai o número junto, ou então numa agência da Caixa Econômica Federal, viu? Você pode pedir quantos CDs você quiser, custa apenas R$15 cada um. Minha amiga Beth Guzzo, escolta de Vagalumes. Cantava as mais lindas canções. Pelos fãs.

A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Najara, Amor Verdadeiro. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de 8 da manhã até às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Você pode pedir sua música, mandar seu recado, pedir oração, parabenizar alguém pelo seu aniversário, contar uma lorota boa, dar uma dica, né, pedir a música da sua preferência na trilha sonora da sua vida. Use o programa, a gente fica feliz da vida de poder atender o seu pedido, tá bom? Você pode pedir direto no site radioestudiobrasil.com.br, no e-mail programacleitoaguiar@gmail.com e pelo telefone 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer uma grande professora. A Faculdade da Música apresenta a mestre Samara, a mais bonita das noites. Para minha imaginação, enquanto vida eu tiver, de você eu serei. Suas cartinhas eu leio e releio, porque elas me fazem pensar que eu estou com você. Faculdade da Música apresentou a mestre Samara, a mais bonita das noites, para o Marcos Araújo de Miracema, no estado do Tocantins, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. O dono do sucesso, Eduardo Costa, Enamorado. Ah, ah,